Ainda, eu mesmo, entendeu? Muita coisa, fé. Mantenha fé, pois ainda sou teu filho. Amém. Pecado desde o início. Perfeito somente Jesus Cristo. Se tu de pé, porque tu estás comigo. Meu refúgio e abrigo. Com tempo separei joio do trigo. Lobo em pele de cordeiro. Falsos profetas, Judas na mesa. Aquele sem pecado que lance sua pedra pela moeda. Vários se corrompem, promove até a guerra. O caos tá na terra. E eu sou um anjo na terra. Não sou tão bom, Deus. Se queres comigo, ó Pai, alguém me se esvaecer. Juro que eu tentei demais. E mesmo que nós jamais venta nos campos, mesmo que a vida não deu seus frutos, eu sou de tu cujo eu me alegrarei. Ó meu Deus, perdoe meu coração. Eu me sentia forte, eu era fraco no caminho dessa ilusão. Meu Deus, ajude meus irmãos. Escrevo que acerta em linhas tortas e segure nas nossas mãos. Mantenha fé, pois ainda sou teu filho. Pecado desde o início. Perfeito somente Jesus Cristo. De pé porque tu estás comigo. Meu refúgio e abrigo. Com tempo separei joio do trigo.